O dia 28 de fevereiro na história, 1854, ocorreu no Rio de Janeiro o primeiro desfile de carros alegóricos durante o carnaval. Antes, a festa era comemorada com o entrudo, uma brincadeira vinda de Portugal que consistia em jogar água nas pessoas. 1930. Aconteceu na Paraíba o Levante da Princesa. O coronel José Pereira rebelou-se contra a decisão de João Pessoa, governador do estado, de desarmar coronéis do sertão. 1983. Foi exibido nos Estados Unidos o último episódio da série MASH sobre médicos na Guerra da Coreia. A série durou 11 temporadas. 1986. Foi decretado o Plano Cruzado, com medidas para conter a inflação e estabilizar a economia. A moeda substitui o cruzeiro, com o corte dos 3 zeros, R$1.000 passaram a valer um cruzado. Esses são os fatos que fizeram o dia 28 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.